Portal do Arrocha. Já completou um mês que eu estou sem você. Já não deito na cama pra não ter que sofrer. A nossa casa já não é mais a mesma, e nem meu coração. Você tá fazendo falta e eu estou me acabando. Os meus amigos já estão falando que estão com pena de me ver assim. Com um litro cheio de cana e o coração sangrando, Mairone Brandão no meu som tocando. Eu tô pagando caro sem o teu amor. Cachaça e um andou no peito. Que saudade louca desse teu amor. Tá ruim. Aô, trem choná, vai no meu trem. Você tá fazendo falta e eu estou me acabando. Meus amigos já estão falando, estão com pena de me ver assim. Com um litro cheio de cana, o coração chorando, Mairone Brandão no meu som tocando. Eu tô pagando caro sem o teu amor. Tá ruim. A minha vida agora tá daquele jeito. É prega com cachaça e um andou no peito. Saudade louca desse teu amor. Tá ruim. Um litro cheio de cana e o coração chorando, Mairone Brandão no meu som tocando. Eu tô pagando caro sem o teu amor. Tá ruim. A minha vida agora tá daquele jeito. É prega com cachaça e um andou no peito. Saudade louca desse seu amor.